Jorge Hugo, essa é hit, hein? Chama, chama. Portal do Arrocha. Preciso de álcool, álcool. Alguém me dá álcool. Minha mulher me deixou, meu mundo acabou. E eu preciso de álcool. E pode ser cerveja ou uma pinga com limão. Pode ser um conhaque pra aquecer meu coração. Pode até ser uísque com Red Bull. Eu só preciso que alguém me dá álcool. Preciso de álcool, álcool. Alguém me dá álcool. Minha mulher me deixou, meu mundo acabou. E eu preciso de álcool. E pode ser cerveja ou uma pinga com limão. Pode ser um conhaque pra aquecer meu coração. Pode até ser uísque com a Red Bull. Eu só preciso que alguém me dá álcool. Álcool. Alguém me dá álcool. Minha mulher me deixou, meu mundo acabou. E eu preciso de álcool. Álcool. Alguém me dá álcool. Minha mulher me deixou, meu mundo acabou. Eu preciso de álcool. Ô garçom, dá álcool pra mim.